Aqui é Neudo Júnior e esse é o Ponderando. Na poesia de hoje, o poeta nos diz: a voz do vento disse: crês na mulher que diz amar-te? És um louco? Não vês que o seu amor é pouco? Não vês que tudo é fingimento? Assim me falou a voz do vento. Depois a lua, numa voz singela, disse-me: por que, poeta, ainda pensas nela? Nada vês, mas eu, aqui no infinito, a tudo assisto, e vendo-te aflito, condou-me da existência tua. Assim disse-me a lua. A consciência me falou sincera: não, poeta, não creias nisso, espera. A lua mente: não creia nesse vento, creia em mim que sou o pensamento. Tenha clemência. Assim falou minha consciência. Estava eu ainda comovido, abalado com tanta emoção, súbito ouvi fraquíssimo ruído, percebendo por surdíssimo gemido que tentava falar-me o coração.